tomei um porre danado. Cheguei em casa melado e discute com a mulher. Tirei a roupa, vesti outra bem novinha e passei a noite todinha bebendo no cabaré. Tome cana, tome pinga, tome uísque também. Todo dia eu bebo pinga pra fazer a mulher. Por causa dela eu me tornei raparigueiro e tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré. Tome cana, tome pinga, tome uísque, tome mé. Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher. Caiu na farra, tiro onda de solteiro e vou gastando meu dinheiro bebendo no cabaré. No cabaré tem mulher de todo jeito que me trata com respeito e me beija no meio do povo. Eu vou pra casa sem intenção de brigar, sem a mulher minha porrinha. Eu vou pro cabaré de novo e tome cana, tome pinga, tome uísque, tome mé. Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher. Caiu na parte no onda de solteiro e vou gastando meu dinheiro bebendo no cabaré. Corre danado, cheguei em casa melado e discute com a mulher. Tirei a roupa, vesti outra bem novinha e passei a noite todinha bebendo no cabaré. Tome cana, tome pinga, tome uísque, tome mestre. Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher. Por causa dela eu me tornei raparigueiro e tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré. Tome cana, tome pinga, tome uísque, tome mestre. Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher. Caiu na barra, tiro onda de solteiro e tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré. No cabaré tem mulher de todo jeito que me trata com respeito, me beija no meio do povo. Eu vou pra casa sem intenção de brigar, sem a mulher minha porrinha. Eu vou pro cabaré de novo, tome cana, tome pinga, tome uísque, tome mé. Todo dia eu bebo pinga fazer raiva a mulher. Por causa dela eu me tornei raparigueiro e tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré. Tome cana, tome pinga, tome uísque, tome mé. Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher. Caiu na parte onda de solteiro e vou gastando meu dinheiro bebendo no cabaré.